André Cedeiro, o Moral de Ibi Coala. Pra você que sai embarado, olha pra moça do seu lado, vai pegando em sua mão, joguei na cabeça. Eu vim aqui pra mostrar o preconceito, nós vamos tirar. O povo dança do jeito que gosta, o axé, o pagode. Atualmente, a roça. Aperta, espreme as pirras, até o chão, mamãe, até o chão, mamãe.